Ana passou a mão pelo cabelo, trazendo alguns fios enroscados em seus dedos. Eu não lembro nada do meu passado. Tudo que vem, vem picado. Se você sabe alguma coisa. Lucas aproximou-se com os braços estendidos, segurando a mulher pelos ombros. Não estava nervoso. Seus olhos transbordavam aflição. Foi você quem disse meu nome pela primeira vez. Foi você que me fez lembrar pela primeira vez. E você sabe mais, Ana. A médica virou-se, indo em direção da única janela da sala. Apertou os lábios. Não tinha dito nada antes, com medo de perder Lucas para o passado, perdê-lo para sua pregressa obsessão, antes de aceitar e levar sua missão a cabo. Agora que ele já tinha conseguido o desencadear dos quatro milagres, Ana tinha medo do que sabia. Tinha medo que o novo Lucas voltasse a ser o velho Lucas. Tinha medo de vê-lo desaparecendo de sua vida em busca de um fantasma, em busca de algo que nunca mais encontraria. Já tinha experimentado isso no passado, já tinha perdido um homem em sua vida. Não queria reviver aquelas horas de dor, a qualquer preço. Lucas pousou as mãos nos ombros da mulher mais uma vez. Tinha algo de errado com ela, algo de errado com aquela situação. A namorada parecia saber alguma coisa importante, alguma coisa terrível. Lucas sabia que ela estava escondendo algo grave. Apesar de não querer magoá-la, a lembrança de seu passado era algo que queria de volta. Tinha o direito de saber verdadeiramente quem era e onde tinha morado. Não se lembrava de quase nada e as pontas de memória que surgiam em determinadas situações só traziam sensações ruins. Por que ficava tão aflito quando estava no mar? Não sabia responder. Ana tinha de lhe ajudar, tinha de lhe abrir o bico. Virou-a, deixando-a de frente, mirando-a firmemente nos olhos. O que você sabe, Ana? Preciso saber tudo o que aconteceu comigo no passado. Preciso saber quem sou. Ana abriu a boca quando ouviram o espocar de um rojão. Lucas sentiu o pelo dos braços eriçarem. Vampiros! O trigésimo guerreiro soltou a mulher, recuou dois passos, ainda olhando-a nos olhos. Não sai daqui. Vou cuidar disso e depois a gente termina a nossa conversa. Lucas deixou a casa e foi até o cavalo, liberando as rédeas e montando sem selar. Passou galopando pelo Hospital Geral de São Vítor, avistando o Muro Sul. A agitação concentrava-se naquele lugar. Por um momento esqueceu da situação angustiante vivida com Ana. Tinha de dar cabo do problema. Não permitiria que um ataque de vampiros dissolvesse a sensação de vitória entre os homens e os habitantes da fortificação. Tinham muito trabalho pela frente e precisariam de todo o ânimo para prosseguir na luta contra os malditos noturnos. Quando alcançou o muro, encontrou Amaro aos berros com os soldados, posicionando seu contingente e preparando-se para o confronto. Lucas subiu pela escada e pelo corredor, apertados até chegar ao topo do muro. No corredor de manobras, os homens empunhavam seus rifles e seguiam as orientações de Amaro. Nos espaços privilegiados, os snipers ficavam a postos, prontos para tentar salvar os vigias das torres avançadas, caso o pior viesse a acontecer. Lucas olhou para o areião à frente. Mal o sol tinha caído e as criaturas estavam lá, empoleiradas à margem da floresta, com seus fantasmagóricos olhos vermelhos. Lucas voltou os olhos para o interior da fortificação. Apesar de já ter dominado a loucura, o desejo de saltar na areia e atirar-se contra os malditos era grande. Ao pé do muro, como sempre, às vezes como última defesa, estavam os Bentos, Francis, Ulisses, Célio e mais uma dúzia de guerreiros de capas vermelhas. Dois deles eram novatos. Bentos, recém-despertos, com pele pálida e corpos franzinos, pareciam fracos demais até mesmo para sustentar os peitos de prata. Lucas voltou a prestar atenção no muro. O líder Amaro tinha parado com os brados e pedia para lhe falar. Diga, Amaro. Podemos chamar o CLBI pelo rádio, senhor? Lucas olhou para a mata. Contou 42 pares de olhos vermelhos. Suspirou. Não, não vamos chamar o CLBI. Temos condições de acabar com a raça desse punhado de criaturas. Use o rádio para alertar a atividade vampírica ao grupo que ficou na boca do cofio grande. Não, não vamos chamar o CLBI. Temos condições de acabar com a raça desse punhado de criaturas. Use o rádio para alertar a atividade vampírica ao grupo que ficou na boca do covil grande. Talvez eles recebam visitas por lá também. Foi a Mintas quem respondeu ao rádio primeiro. Tão logo soube da notícia de vampiros nos arredores de São Vítor, colocou os demais em alerta. A bem da verdade é que todos os bentos e soldados não desgrudavam os olhos da mata por mais de um minuto. A sombra constante da possibilidade quase concreta de um ataque à boca do covil pesava sobre suas cabeças. Amintas berrou ordens e os guerreiros repartiram-se nos cantos do acampamento, mantendo espadas desembainhadas e ouvidos atentos. Era possível que uns poucos vampiros ainda vivessem no fundo daquela toca. O gerador de energia foi acionando e a corda com soquetes de luz que invadia a caverna iluminou o ambiente. Ao passo que o medo começava a incomodar os corações dos guerreiros na base avançada. Em São Vítor, os guerreiros bentos e soldados eram mordidos por curiosidade. Tão súbito quanto surgiram na beira da floresta, os olhos vermelhos e cintilantes dos vampiros desapareceram. O que está acontecendo? Perguntou Shen em voz alta, sem desviar seus olhos rasgados da floresta além do areião. Estão indo embora, rebateu Lucas. Por que viriam aqui e iriam embora depois de termos liquidado com o covil grande? Lucas olhou para Shen. Estava mudo e achava cedo afirmar alguma coisa. Continuou vigiando o movimento de retirada das criaturas e alertou a situação à base avançada de onde Bento Duque respondeu dessa vez. Respondeu que dobrassem a vigilância e pediu a Matias que providenciasse um destacamento imediatamente para reforçar a base à beira do covil grande. Depois de 15 minutos, o 30º guerreiro olhou novamente para Shen e finalmente respondeu ao guerreiro. Eles estão com medo, Shen. Os vampiros estão com medo. Lucas desceu a escadaria estreita acompanhado por Amaro. O líder dos soldados gostava da presença do 30º guerreiro e do odor de esperança que vazava pelos poros daquele ser. O Bento caminhou até o meio dos guerreiros. Francis recebeu-o com um sorriso. Não vieram os malditos? Não, Francis. Desistiram, já estão com medo da gente. O jogo virou mesmo. Disso ninguém duvida, secundou Bento Ulisses. Todos riram, animados com os novos ares. Pedi que ficassem de olhos bem abertos nesse turno, disse o líder Amaro. Não quero que esses desgramados perturbem a reunião dessa noite. Muita coisa será discutida e organizada. Lucas parou em frente aos dois novos bentos. Tinham despertado depois da Noite dos Milagres. Não tinham entrado em combate direto com as criaturas, mas todos na vila sabiam que, quando tivessem a chance, deixariam aquele ar de cães perdidos e tirariam as espadas da bainha. Lucas pousou a mão no ombro do mais alto, um rapaz de cabelos castanhos encaracolados, aparentando cerca de 20 anos. Os olhos estavam encovados e a pele ainda se mostrava pálida. Sê bem-vindo, guerreiro. Sei que não era isso que esperava do mundo, mas é assim que o mundo está. Vocês chegaram na melhor hora, na hora da vitória. O rapaz inspirou fundo antes de responder. Eu não sei o que dizer, Lucas. Não sei o que fazer. Tudo isso parece um pesadelo. Comigo foi assim também. Qual é o seu nome? Danilo, senhor. E o seu? Perguntou Lucas ao segundo bento novo. Eu ainda não me lembrei, senhor. Esse segundo bento novo era mais baixo, igualmente magro por culpa da longa hibernação e de pele tão branca quanto a de Danilo. O rosto era ossudo e os olhos eram de um verde desbotado. Os cabelos negros eram curtos e revoltos. Ainda me sinto perdido nessa loucura, nesse cenário tão surreal. Ainda mais com esse problema de memória, disse Lucas, tentando solidarizar-se com o bento novo. Você vai lembrar de algumas coisas. Lucas calou-se e olhou na direção de seu alojamento. Não podia ver o casebre e sua amada Ana, mas sentiu o peito apertado quando se lembrou do mal-estar antes de deixar a casa. É difícil, mas acho que uma hora acaba lembrando-se de tudo. Temos muito o que fazer para ficarmos lamentando coisas perdidas. Precisamos de sua cabeça no aqui e no agora. Eu não lembro meu nome, resmungou o segundo bento novo. Amaro, arrume um soldado para levar esse homem ao hospital geral. Eles devem ter alguma coisa lá. Devem ter alguma anotação, um prontuário. Ajudarão você a se lembrar de seu nome, pelo menos isso. Amaro já sabia a resposta, mas vendo a luz de esperança despertada nos olhos do rapaz, não ousou apagá-la. Os demais bentos adiantaram-se e iam em direção ao galpão de reuniões. Muitos dos líderes de soldados já estavam lá, com alguns cidadãos selecionados para tratar da retomada. Lucas tinha muitas ideias estratégicas e queria discuti-las com a comunidade. Dentro do galpão, amplo e limpo, 6 mesas de 10 metros de comprimento cada uma eram dispostas paralelamente. Em torno de uma delas, um grupo de homens ocupava as cadeiras ao redor. Falavam alto, parecendo desentender-se. Quando perceberam a aproximação dos guerreiros bentos, o tom de voz diminuiu, voltando ao que seria uma conversa normal.